Vivendo um sonho, fazendo grana, botando ritmo. Acende, me rola, apague, esperto, sempre calmo. Fazendo você chegar onde não imaginava. Comendo aquela mina na varanda todo dia. Pulsa Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Nike cinza. Nós fumamos aquele verde calmo, camomila. Reparou no meu cordão novo como quem queria. O trem é louco, todos à sua volta vão querer você. Quero ver no fim da noite qual vai ser. Doce lua, toda nua, fazendo aquilo que bem queria. Fudendo comigo a noite toda a lua. Fudendo comigo a noite toda a lua. Fudendo comigo a noite toda a lua. Fudendo comigo a noite toda a lua. Darará caiu. Fazendo dolo enquanto a chuva cai. A mais de 100 por hora ninguém vai me parar. Fuga nos homens, embaladão com ela, pique fora da lei. Atropelando todos que vem pela frente. Cordão congelado e na noite é só fé pro bonde. Faço da minha fama grana. Inimigos tentando me rodear, querendo o que tenho, o que ganho, o que sonho. Todos querem meu lugar. Multiplicando euro, esse é o clima. Graveja nesse ouro, é o naipe da firma. Eu tenho a chave pro coração dessa bandida. E a nossa meta é esvaziar o cofre, então esquece, é giroflex. Muito calmo, marolei no beat do jazz. Eles tentam me parar, mas não conseguem. Canetei esse verso na redação do teste. Esse é o nosso bonde, onde sempre avante. Iluminado sigo, nós é trem off gangue. Tentam me derrubar, mas só vão me ver subir. Eu não posso parar, vou seguir até o fim. Fuck tipo Canon, mulher pequeno. Tomando shot de Jack Daniels, malícia dela. Tipo demons, demonstrando o que faz. Na loucura acende, nunca é demais. Nada muda quando gosto de você enquanto é madrugada. Te levar pra casa nesse carro, nós dois faz a mente. Dentro da BMW, trem ao final do falante. Mina de vitória e ela sabe, nós é diferente. Rolê de jet, fumando a boala. Que é clipe na trem off, noite na favela. Estar à frente, só pra quem voar, seguindo em frente. Nada demais, é só que a gente merece. Joga essa bunda na garupa do Ornette. Sem giroflex, ela me enxerga sem flash. Já vem toda gostosa, pique capa da sex. Prota na base, hoje é resenha do chef. Aqui Colômbia, Balantane, Zodiac. Festa privada, lista J tá fechada. Você veio transar, gata, não fazer snap. Não, nem tudo que sobe desce. Nós estamos no Rio duro, fumando melhor scout. Fazendo ela rir à toa, furando quem tá no hype. Cantando a visão de crer, entendendo a verdade sim. Descansado de ouvir mentiras. Filha de ator, passa com lança na mão. Vai devagar, usa com calma, tá bom. Tira a calcinha, deixa eu borrar seu batom. Noite de crime, ela já tá na mansão. Papo de melhoria pro meu mano. A mais de 100 por hora, ninguém vai me parar. Já sinto o peso do malote. Perfume da atriz, a luz dos holofotes. Quem disse que preto não rima com dinheiro? E ela diz, não quero ouvir mais sertanejo. E ela diz, bonito é ver um preto com dinheiro. Rato de pista em cima do tapete vermelho. Quem disse que preto não rima com dinheiro? E ela diz, não quero ouvir mais sertanejo. E ela diz, bonito é ver um preto com dinheiro. Rato de pista em cima do tapete vermelho. Celebridade.